A manifestação de rua. Com vocês. Comunicado especial da Zona Leste da São Paulo. Tenebroso. DJ. Itaquera, eu quero. Otário,